vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, cowboy do espaço, Marcelo Pereira. E aí, galera, bem-vindo ao mundo onde tudo se cria e nada se copia. Muito bem. Com a gente aqui também, especialista em Pixar, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Hoje o assunto é um daqueles moldadores de caráter. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, e você pode enviar uma mensagem também pelo e-mail, no ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Aliás, nós somos um sucesso estrondoso do Castbox. Você sabia disso, Maguinho? Rapaz, eu fiquei sabendo, cara. É o que nós comentamos sempre, né? Para o infinito e além. Muitas pessoas estão escutando a gente no Castbox. A gente entrou há pouco tempo, então vale sempre lembrar. iTunes e Castbox, você pode encontrar a gente no seu celular, no seu tablet, qualquer hora, qualquer lugar. É, cada vez mais existem menos desculpas para não escutar o Ratoscast. Com certeza. Eu queria começar o cast dessa vez, antes de falar do nosso tema, eu queria ler algumas mensagens que eu recebi. Opa, sempre pelo bom. @ratos_cast e pelo ratoscast@gmail.com. Essa é uma coisa que a gente nunca fez e eu acho que vale a pena a gente mencionar algumas pessoas que mandaram, né? Passaram um tempinho e mandaram uma mensagem pra gente. Beleza. Então, o Beto Leite falou que o X-Men não é tão ruim assim como a gente falou e que ele também gostou do Vizinhos 2. Porra, esse aí tá comigo, Beto. Esse entende o humor. É verdade. A Isabela Politi, que sempre manda mensagem pra gente, ela disse que a gente faz ela querer ver mais filmes. Ah, isso é bom, hein? Isso é muito bom. Patrícia Costa, ela sempre vai no Calabouço, mandou dizer que ela sempre tá lá no Calabouço. Ela acha o podcast muito bom e que ela, assim que ela começa a escutar, com 10 segundos de podcast, ela já começa a rir do Maguinho. Bom, a intenção não é essa, mas ok, né? Vamos lá. Bom, o João Vitor, ele acha que nós nos unimos contra o Renato no podcast das trilogias. E porra, ele também acha. Isso é óbvio, né? Mas e ele também claro, acha, né, que Star Wars é a melhor trilogia do cinema. Cara, nossos ouvintes são as pessoas mais sensatas que existem. Eu tô orgulhoso de vocês. Sério, parabéns a todos vocês. Ai, ai. Olha só, e o último aqui, o Rodrigo Santos, ele falou o seguinte, que o Marcelo Maguinho é muito engraçado e que ele tem uma voz gostosa. Olha aí, arrasando corações. Pois é. É isso aí, né? Bom, agradecendo essas pessoas, né, que mandaram mensagem pra gente. Se quiserem, pode continuar mandando mensagem, a gente vai ler depois aqui, vai responder, tá? E o Maguinho, trabalha essa voz aí que tá agradando. Tá? Sim, sim, vou trabalhar melhor. Humor, né? Foi o que eu te falei, a intenção não é essa, mas se está dando certo, vamos continuar, né? Muito bem. Nosso tema de hoje é um tema que, aliás, o Maguinho vai se emocionar demais. Nós vamos falar sobre o estúdio Pixar, né? A gente chamou esse cast de Dossiê Pixar e a gente vai fazer um resumo de 21 anos de história da Pixar no cinema. A gente vai falar mais dos filmes, né? Pouco menos das curtas, né, gente? Apesar de que tem curtas maravilhosas, mas a gente resolveu falar mais dos filmes que são mais conhecidos até do que os curtas e de toda essa história, de todo esse impacto que eles têm até hoje no cinema, né? Renatão, você que sugeriu o tema, queria que você falasse um pouco pra gente aí por que que a Pixar é esse estúdio tão anos-luz dos outros estúdios de animação. Ah, eu acho que é basicamente essa questão que você falou, são 21 anos da Pixar, 21 anos que eles reinventaram o cinema de animação e constantemente se reinventam. Cada filme a Pixar traz algo novo para jogo, algum tipo de inovação tecnológica em suas animações e faz ficar cada vez mais aprimorada toda a sua arte de animação. Saber contar boas histórias, saber atingir ao seu público, em grande parte adultos e crianças, sabe conversar com todos eles e trazer sempre histórias contadas de uma maneira bem divertida e com muita qualidade em seu estilo de animação. Eu ainda vou um pouquinho além. Eu acho que, na minha opinião, é o maior estúdio de animação de Hollywood. É o estúdio que mais brinca com os nossos sentimentos. Voltando um pouquinho, né? Porque ela é esse apogeu todo de criatividade. É uma empresa revolucionária, assim, que tem nas suas origens, desde 77, com George Lucas, passando pelo Steve Jobs e tal. Que, assim, são mentes incrivelmente criativas que colocaram a arte de animar num outro patamar. Ela te coloca o sentimento acima de tudo, eu acho que a válvula motriz desse grande estúdio é a ideia. É o que sedimenta todos esses filmes, entendeu? Eu só achei engraçado comentar, levantando um pouquinho do que o Marcelo falou, é que realmente a Pixar é um estúdio que está em atividade há muitos anos, muito antes do 95, do Toy Story. Eles eram um estúdio que foi criado, né, teve a sua base, sua origem, dentro da Lucasfilm, né? O George Lucas, ele apadrinhou o John Lasseter, que é o principal nome da Pixar, né? Acho que ele é o grande responsável, junto com o Ed Catmull. Mas o George Lucas, mesmo assim, ele não acho que ele não levou tanta fé. Tanto que quando ele vendeu a Pixar pro Steve Jobs, foi só 5 milhões de dólares. Eu tava dando uma analisada nisso e foi só 5 milhões. Naquela época, 5 milhões era muita coisa? Era. Mas, pô, porque a empresa virou, sabe? Pro potencial que ela tinha. E naquela época também, Renato, teve um problema com o George Lucas, que ele tava se separando. E a esposa tirou tudo dele, né? Ele tava desesperado, entendeu? E o Steve Jobs foi isso. Pelo que eu sei, ele ofereceu 10 milhões. 5 na mão do George Lucas e 5 para investir na empresa. Ela era chamada de Graft Group. Foi daí que isso, então, a gente tá falando assim, de um estúdio que as pessoas conhecem de 95 com Toy Story, mas ela tem duas décadas antes da sua, né? Com toda a sua história, com pessoas incríveis, extremamente criativas. É porque, na verdade, a Pixar era o nome do computador que eles usavam para fazer as animações. Exatamente, é. Era o Pixar Computer. A gente vai falar um pouco dos filmes, mas eu queria só dividir um pouco. Eu dividi aqui mentalmente em blocos. Os filmes da Pixar, né? A gente falou um pouco do início e tal, e eu acho que não tem como a gente não falar do primeiro filme de animação feito totalmente em animação da história do cinema, que é o Toy Story, assim como o Renato falou, de 1995. Uma revolução, um marco. Eu acho que as pessoas foram ver o filme pra ver o que que era isso, né? O que que era exatamente essa animação contada de uma forma de longa-metragem. Vocês lembram mais ou menos do impacto que foi o Toy Story naquela época pra vocês, não? Olha, pra mim foi gigantesco. Eu tenho 26 anos, então eu brinquei no início do cast. Parte do que eu sou, parte do meu caráter foi moldado graças aos filmes da Pixar. Eu cresci com esses filmes. Então, pra mim, uma criança de 5, 6 anos em 95, assistindo aquele filme, foi algo assim, fora de série. Foi um novo mundo que eu descobri. E esse foi um filme que marcou muito pra mim. Eu fiquei apaixonado por aqueles personagens, por aquele universo. Eu gostava muito de brincar com bonecos e tudo mais, então aquela história, particularmente, conversou muito comigo. Eu tenho 10 anos a mais que o nosso Renatão. Eu tinha 15 anos, né? E assim, foi um deslumbre visual, assim. A gente não estava acostumado com o que estava vendo. Pelo menos a minha referência era Pica-Pau, Tom e Jerry. Você via os animais falando e... Só que você não humanizava. Eles falavam e você, ok, entendia como uma coisa, ok, isso é um desenho normal. Mas com o Toy Story, com os desenhos que a Pixar vai fazendo, né, ao longo dos anos, você vai vendo a forma que eles vão humanizando esses personagens que você não entendia como seres humanos que pensam, que, sabe? Então, assim, é muito louco você descobrir isso, sabe? É um filme incrível e que foi um divisor de águas. Eu acho engraçado a gente falar do primeiro Toy Story, porque o que a gente tinha antes do Toy Story eram desenhos da Disney, eram desenhos da Fox, enfim. Mas da Disney, né, obviamente, esses filmes eram referência e tal. Então, eu lembro quando a Bela e a Fera foi indicada ao Oscar de melhor filme, que já foi tratado como se fosse uma revolução, né? Sim. E aquilo mostrava que a Disney não ia acabar, que a Disney cada vez mais ganhava força, que ela estava fazendo filmes dignos de melhor filme, né? E, na verdade, aquilo mascarou um pouco o que o cinema ia se tornar e como a animação tradicional, né, de desenho, ela ia acabar sendo engolida pelo que a Pixar viria a fazer. Mas é engraçado o seguinte, algumas pessoas, eles vão ver um filme da Pixar, ou enfim, qualquer um filme de animação, e diz que é um desenho. Ah, tem um desenho novo no cinema. É verdade. Pra mim aquilo é uma animação. Sim, sim. É uma animação, cara. É outro tipo de tecnologia, é outro tipo de trabalho, entendeu? Eu acho que é diferente, são artistas diferentes. É, quem faz é um animador, não é um desenhista. Exatamente. E os próprios desenhistas, eu conheço um desenhista, ele fica revoltado, dizendo que isso não é desenho, pô. Lembrando, assim, pro nosso ouvinte que não conhece a história, que um dos roteiristas do Toy Story é o Josh Whedon, grande diretor e roteirista do Avengers. Do universo Marvel, né? Engraçado que ele tinha uma ideia, né, na cena que o Buzz e o Woody ficam presos lá no Sid, né, na casa do Sid, que a Barbie iria tentar resgatar na tipo Sarah Connor, entendeu? E é muito engraçado, mas a Mattel vetou. E é isso como você estava falando, Marcelo, assim, é o medo de ser trocado, de ser esquecido, que assim, né, você passa pro mundo real, todo brinquedo pensaria isso, porque nas datas como Natal, aniversário, o brinquedo, nossa, agora vai vir mais brinquedos e você trocado, você esquecido, sabe? Isso é muito louco, cara, eles não, brincarem com isso, sabe? Eu, como uma criança, naquela época, pirei com isso. Cara, eu fiquei, cara, eu tenho que pegar meus bonecos conversando, eu tenho que entrar no quarto. Eu pensava isso também. Cara, eu fiquei numa noia violenta quando era criança. Eu acho que você e muitas crianças, mas eu acho que o mais revolucionário é isso, é exatamente isso que o Maguinho falou. Em certo momento no filme, você até esquece que aquilo é uma animação, você é levado pela história, né? Tem uma história muito interessante. Você se envolve de verdade com todos eles ali. É, a história é muito interessante, né? Sim. A ideia dos brinquedos acordarem é muito interessante. E diferente também, Marcelo, que nas animações clássicas da Disney, né? As músicas acontecem assim, eles param e aí cantam, né? No Toy Story não. A música não tem nada a ver. Então, só aí a linguagem já é diferente. Isso aí foi um detalhe. Foi uma diferença muito gritante na época, né? Eu, por exemplo, eu odiava quando a Disney parava a história pra ter um número musical. Exatamente, é verdade. E aquilo vinha morrendo já ao longo do tempo. Até porque os últimos filmes, né? O Tarzan, por exemplo, que é um dos filmes que eu gosto muito, ele não tem um número musical exatamente. Os números musicais, né? As cenas de música que tem no filme, elas estão dentro da história do filme. É, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que o último que teve números musicais dentro do filme foi Hércules. Uhum. E eu ainda acho muito bem aplicado as músicas do Hércules. Eu gosto muito dessa animação. Eles tiveram que adaptar isso porque tava ficando muito chato. As crianças também não estavam gostando. E eu sei se vocês sabem, o Toy Story, na verdade, eles tiveram um curta que foi vencedor do Oscar, chamado Teen Toy. E o sucesso foi tão grande esse curta que o John Lasseter, ele quis bater nessa tecla de alguma coisa, uma história com bonecos e manter esse universo dos bonecos. Coisa que tinha coisa ali que podia ser tirada. É a base pro Toy Story, né? O Teen Toy. Os curtas, a Pixar sempre trabalhou muito com os curtas, trabalha muito bem até hoje, né? Os diretores que acabam ficando consagrados e vão fazer os filmes, os longas, eles começam todos nos curtas. E todo filme, antes de começar, tem um curta geralmente espetacular. Sim, desde sempre é espetacular, né? Pois é. Luke Survey, que é aquele da Luminária. Sim. Um dos primeiros, a Luminária que virou o mascote da Pixar, né? É o Lucas Jr., né? Junior. O Lux Junior é genial, incrível. É, virou um mascote, é um curta antigo. Eu tenho, né, as fitas em VHS. E se eu não me engano, antes do Vida de Inseto, tinha um curta que eu gostava muito, que é do velhinho jogando xadrez com ele mesmo. Ah, esse é maravilhoso, todo mundo lembra. Nossa, Jerry's Game. Incrível. Eu adorava ele quando eu era criança. Renatão, você lembra quando você acha que a Pixar realmente virou Pixar? Quando você começou a identificar que existia um estilo ali? E que filme que você acha que você começou a reconhecer e se identificar ficar com o estúdio? Olha, eu acho que... Eu não sei se eu diria entre Monstros S.A. e Procurando Nemo. Eu acho que mais Procurando Nemo. Porque você começa a ver muito da identidade deles e do jeito deles de abordar assuntos, às vezes, mais sérios e assuntos não tão infantis, sabe? Como a questão do Nemo, que é a superproteção do pai, sabe? A relação que os dois têm. A Pixar trabalha muito com essa questão de, por exemplo, famílias fora do padrão, sabe? A mãe do Andy era uma mãe solteira, o Marnie cuidava do Nemo sozinho, a relação do Jake, do Sully com a Boo é quase que uma relação paterna também. Então, eu acho que a partir de Procurando Nemo, você começa a ver aquele padrão da Pixar, daqueles personagens carismáticos e aqueles personagens que abordam sentimentos e relações humanas muito pesadas numa forma mais leve e que atinge a todo mundo. E eu concordo com você, eu sou apaixonado pelo Monstros S.A. Foi durante muito tempo o filme que eu mais gostava da Pixar. Ainda é, mas eu digo isso porque agora se juntou a outros, né? Mas pra mim era o meu favorito, assim, durante muito cada vez mais é cada vez fica mais difícil dizer, né? Pois é. Felizmente. A cada lançamento deles, você acha que aquele, que o anterior foi o melhor, ele vai e supera. E falando sobre o Monstros S.A., eu também acho incrível, eu amo esse filme, né? E a gente tem que citar também que foi uma época, né, em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, o filme saiu depois, saiu em novembro, o mundo tava em pânico, os cinemas estavam super vazios, né? Pelo Antrax, né? O medo daquele vírus Antrax. E o filme custou 115 15 milhões, arrecadou 501 milhões no mundo inteiro, né? É um filme que eu acho, é a partir daí, desse filme, que eu falei, cara, esse estúdio tem algo de diferente. Tecnicamente falando, né, em termos de computação gráfica, eu acho que nada se compara a Monstros S.A. até aquela época. Se você parar o frame, se parar uma parte, você consegue contar os pelos do Sully. Eu tenho aqui em casa. Isso foi a cena mais impressionante, né? Quando ele, cara, quando ele eu tenho cai ele e encontra aqui. É incrível, Neves, entendeu? E uma premissa linda, com uma personagenzinha Buu, uma das mais lindas do cinema. Isso que você falou dos pelos, cara, é uma parada que é bizarra, porque a Pixar vai sempre melhorando. Sim, tipo, sim. Em 2001, era absurdo isso. Se você for ver em 2012, no Valente, que eu de longe acho, não acho um dos melhores filmes da Pixar, mas, cara, o cabelo da Mérida. É incrível. É impressionante. As camadas daquele cabelo, assim, acho que choca até hoje. O filme tem quase 5 anos já. Então, assim, eu concordando, assim, foi em 2001 com o Monstros S.A. que deu aquele start, né? Aquele insight de, cara, esse estúdio é diferente. Só voltando um pouquinho antes, eu morava nos Estados Unidos quando saiu Toy Story 2, e eu lembro que eu fui ver no cinema com a minha família americana e tal, e o cinema surtou com o filme. As pessoas estavam surtando, adultos e crianças. Parecia que aquelas pessoas todas no cinema estavam dentro da sua casa, e elas riam alto, jogavam pipoca pra cima e tal. E assim, foi uma grande festa. Tecnicamente falando, os filmes vão melhorando. O Toy Story, em comparação com o 2 tem muito mais personagens, tem muito mais colorido. Entendeu? Os personagens evoluem no cinema. É, filme, né? Eles conseguem dominar a parte gráfica e a parte visual. É, eles não são só brinquedos, eles têm arcos de evolução de personagens. Sim, círculos fechados. É, sentimentos humanos e tal. Isso que te faz se identificar. Eles agora evoluem como personagens. Então, eu diria que pra mim foi no Toy Story 2, porque dali em diante eu tive uma experiência tão boa com Toy Story 2 no cinema, que eu preciso ver esses filmes no cinema. É verdade. E ter experiências assim. Então eu lembro que todos os filmes, até o Wall-E, eu vi no cinema, e depois eu alternei uns ou outros porque eu comecei a escolher mais. Eu só queria dizer uma coisa da Boo. A Boo, pra mim, ao lado da Edna, que é dos Incríveis, que é a estilista dos Incríveis. Sim. São as duas melhores personagens. E eu gosto também do Mike Wazowski e do outro também, que eles fazem uma dupla perfeita. O Sully, né? Sully e o Mike Wazowski. Sim, são incríveis. Espetaculares. A Boo é incrível, cara. Graficamente falando, como eles conseguem fazer personagens, né, incríveis e lindos, né? É muito legal. E essas duas que eu falei, elas são coadjuvantes. Só que se você tirar elas do filme, o filme perde demais sem elas. Pra você ter um exemplo disso, Universidade Monstro, que foi lançado em 2013, 12 anos depois do primeiro Monstro, não tem a Boo, porque ele se passa antes, né? Sim. E, na minha opinião, só por isso, já perde bastante. Eles não conseguiram nenhum personagem coadjuvante que fosse tão carismático e tão interessante quanto a Boo. É incrível, concordo com você também. Tem uma coisa legal que, assim, que esses, que os bastidores, né, da Pixar, ele tem o Katzenberg, que era funcionário da Disney. Só dar uma resumida rápida, ele tem uma treta com a equipe da Pixar, né? Onde a Disney demite ele. Aí ele chama só duas pessoas. Chama o Steven Spielberg e o David Geffen, né? Transformam na DreamWorks, que vai tentar cair na porrada com a Pixar. Em 98 lançam o Formiguinhas, o Shrek, né? Shrek, que tirou o Oscar. Teve uma época que eles brigaram bem ali. Sim, não, eu vou te falar, eu acho Formiguinhas é melhor que o Vida de Inseto. Não, concordo também, Renato, concordo contigo. Mas eu acho que ele tinha até uma diferença no público que ele queria conversar. Eu não vi o Formiguinhas com uma animação tão infantil. Não, isso é uma das coisas até que eu queria citar, que é o seguinte: todos os filmes da Pixar são bons. Não, o Bug's Life, né, que é o Vida de Inseto, que é o segundo filme que eles fizeram em 1998, não é um bom filme, não é um filme memorável, longe disso. Bom dia. O Up, pra mim, não é um bom filme, mas ele tem os melhores 10 minutos que eu já vi, acho que na minha vida, no cinema. É verdade. Quem não chorou naquele início... Eu não chorei, Maguinho. Não é um ser humano. Eu não sou um ser humano, mas eu vou te falar uma coisa. Esse filme, praticamente nos créditos, você já tá se emocionando. Eu não digo que ele é um filme ruim, cara, mas eu acho que ele não é um filme à altura dos seus primeiros 15 minutos. Não, exatamente. Eu acho que ele bota um padrão... Ele começa com um padrão tão alto que ele não te entrega, não entrega aquilo. Ele não é ruim, ele só não... Ele tem bons personagens, aliás. É, tem. Cara, é bem divertido. Mas não me pegou, não. Eu achei... É, mas não infantil. É. Você vai sair dele falando, caralho, aquele começo é impressionante. Sim, né? Sim. E outro, o Up, ele teve um problema que ele veio logo depois do Wall-E, que é talvez, pra muita gente, o melhor filme da Pixar. Que foi um filme revolucionário, assim. Né? Eu lutaria em colocar esse aí em primeiro lugar, eu entendo. Eu não boto por motivos, assim, emocionais, pessoais, mas eu acho o Wall-E um filme sensacional, cara. Eu diria que, assim, se a gente for falar tecnicamente, assim, o Wall-E é o filme mais completo da Pixar, porque ele, além de ser uma excelente ficção científica, ele tem uma mensagem social que é extraordinária. Sim. Existem várias ideias sobre o planeta Terra, sobre a sociedade, que estão dentro desse filme, que são absolutamente perfeitas, assim. Ele bota o dedo na ferida dos problemas da sociedade. Ele pega os humanos e transforma em robôs, e pega os robôs e dá sentimentos humanos pros robôs. E eles, assim, têm a coragem de criar uma animação onde 20 minutos não tem diálogo nenhum, verdade, entendeu? E é onde eles falam assim, gente, aqui com a gente o buraco é mais embaixo. O roteiro é tão incrível que, assim, o Wall-E, o personagem, ele não tem um arco. Ele continua sendo o que ele é. A história, eu falo porque eu vi ontem esse filme, né? A história acontece ao redor dele e não por conta dele. Ele meio que vai influenciando o que vai acontecendo e a mensagem que você falou, Marcelo, na minha opinião, você esquece ficção científica, que ele fala sobre a conexão de duas pessoas, cara. Isso é lindo, entendeu? Na verdade, são dois robôs, né? Mas são praticamente pessoas. É, aquele início que eles estão se conhecendo, que ele tenta fazer com que ela fale o nome dele, das melhores cenas do cinema inteiro, de 150 anos que tem no cinema, sei lá quanto, entendeu? Eu acho das melhores, mais lindas, sabe? É incrível. É, porque é cinema puro ali, né, cara? É. Tudo feito pelas imagens. É, genial. Então você diria que Os Incríveis é talvez um dos melhores filmes de super-heróis já feitos? Né? Eu diria que é o melhor filme de Quarteto Fantástico já feito. Brincadeiras à parte, é o melhor Quarteto Fantástico. Mas você não acha, Renato, que tem mais cara de DreamWorks do que Pixar? Não acho. Não acha? Não, eu acho, cara. Eu não vejo um cara de Pixar esse ano. Ele é um filme, eu entendo o que o Maguinho tá falando, porque o pitch dos filmes da Pixar são umas coisas bem estranhas. Eu vou falar sobre um robô que vive num planeta devastado, que é o planeta Terra, lá no futuro. E ele vive sozinho e ele coleta lixo. Cara, daí você não tira um filme. Essa história dos Incríveis, tipo, acho que junto com o Valente, são as histórias mais, assim, normais. Pois é, exatamente isso que eu tô falando. Você coloca humanos, né? Onde na Pixar dificilmente você trabalha com humanos, né? Então, se você pega o pitch do Ratatouille, por exemplo... Não, esse eu queria falar um pouquinho também, já que vocês tocaram. É um filme completo... Quando eu vi o pôster do Ratatouille, eu falei assim, não, esse a Pixar vai errar. E é um dos filmes que eu mais gosto também. Fala aí, Manguinho. Eu, quando eu vi também, eu tive medo do cacete. Falei, cara, e assim, só a Pixar consegue colocar num desenho o seguinte argumento. Ratos em cozinha na França. Entendeu? Mais politicamente incorreto, impossível. Entendeu? Acho que em situações normais, qualquer outro estúdio, a galera que escreveu, né, a sinopse, ia ser demitido por justa causa e camisa de força. Mas aí o que acontece, né? A ideia fala por si só, é muito maior que isso tudo. A fotografia, a iluminação, acho soberba. A estética do filme, os legumes, O filme te dá fome, né, Mag? Cara, não, eu também acho incrível. É um filme que custou 150 milhões e arrecadou 620, sabe? Eu amo Ratatouille, amo. Agora, o Renatão, mesmo nesse caso, né, voltando um pouco pros Incríveis, Os Incríveis é um dos poucos filmes que eu, assim como você falou do Valente, que eu veria esse roteiro sendo feito com atores de verdade. Sim, com certeza. E mesmo assim, a Pixar conseguiu fazer uma coisa diferente. É, porque tem toda a identidade da Pixar lá, né? Na verdade, eles sempre tratam de situações e relações familiares, e nesse filme explora mais ainda toda a relação deles e todos as frustrações, né? Cada personagem lida com problemas muito reais. O filme tem muito essa questão de aceitação, preservar pela sociedade, sabe? Não mostrar quem você é de verdade, que é o assunto do super-herói, que na época não era um boom, né? Não era... O tema mais popular é hoje. Não, por isso que eu acho que todo mundo clama tanto pela volta dos Incríveis, né? Eu acho que por um bom tempo, e eu acho que até hoje é a sequência mais aguardada da Pixar. Eu concordo com você, Renato. Eu, assim, gosto do filme, acho que tem arcos incríveis, tirando a redundância do nome, mas eu acho que tem arcos incríveis. É um filme que eu gosto, só não acho cara de Pixar, mas enfim. Maguinho, eu tava falando que eu acho o Up o filme mais infantil da Pixar. E aí, em 2010, eles responderam com o que eu acho que é talvez o filme mais maduro deles, até hoje. Eu tô falando do filme que mais te emocionou, né? O filme que você mais viu da Pixar, que é o Toy Story 3. Sim, fala, cara, um pouco pra gente dessa trilogia, desse fechamento da trilogia. Não, é verdade, cara. É um dos filmes que o Toy Story 3 eu já vi, nem perdi quantas vezes. E, assim, eu chorei muito e choro sempre que eu vejo. E eu acho também incrível, Renato, assim, que se o filme fosse feito num curto prazo de tempo, não teria metade do envolvimento que ele traz pra gente, né? Em cada época que foi lançado, né, o filme trabalha de uma forma. Em 95, ele estava numa parte da sua vida. Em 99, em uma outra fase que você viveu, né? Em 2010, ida. Então, assim, em vários momentos dos seus sentimentos, ele estava ali, sabe? Para te dar alegria, para te dar um conforto, sabe? É, então, ele conversa diretamente com uma geração. É, isso é incrível também. Olha só, o Toy Story 3 foi um divisor de água na história da Pixar e da Disney. Porque antes, a Disney funcionava como distribuidora dos filmes da Pixar. A Disney tem um mercado de distribuição espetacular e ela trabalha com várias empresas, né? E ela trabalhava com a Pixar, ela distribuía o filme e ela ganhava muito da bilheteria pra ela. Em determinado momento, em 2004 mais ou menos, a Pixar, que a cada ano crescia muito, resolveu se separar da Disney e não queria fazer um acordo mais com a Disney por causa dessa questão toda da divisão das bilheterias. E aí ela começou a buscar outras empresas pra distribuir os filmes e tal. Na época foi uma guerra, né? Pra ver quem ficaria com a Pixar, porque sabia que era sucesso garantido. A Disney, sendo esse gigante que ela é no cinema, ela foi lá e simplesmente comprou a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Isso foi em 2006, né? E não só satisfeito em comprar a Pixar, acabou comprando tudo que o George Lucas praticamente criou, acabou indo também parar na Disney, né? Não, e traz o John Lasseter virando presidente de animação. Pois é, né? Ele foi demitido. Então, foi uma revolução pro estúdio, é, né? É, incrível. E a Disney conseguiu, aos poucos, afundar a DreamWorks, que agora vendeu, né, a sua parte, sim, de animação. Mas o que eu queria falar é o seguinte: onde é que o Toy Story entra nisso? Se a venda foi feita em 2006 e o Toy Story em 2010, o Toy Story 3 foi o último filme 100% Pixar. A partir do momento que a Disney entrou na história, a gente tem uma terceira fase, né? Que é uma fase que, na minha opinião, é um pouco decadente, o que é a partir de 2011, Carros 2, Valente e Universidade Monstro, a maioria a continuação, né, Carros 2 e Universidade Monstro, e não tiveram tanto sucesso, tiveram sucesso obviamente de bilheteria, mas não tiveram tanto sucesso com o público e as críticas. É, na verdade o Carros 2, ele foi feito basicamente pra atingir as crianças e pra vender bonequinho. É, o Carros 2 faz isso muito bem, né, Renato? Porque o Carros, na verdade, eu acho que ele é o filme de menor crítica positivo, menor review positivo. Carros 2. Ah, tá. O Carros 2 é fraco, é verdade. Eu não gosto do Carros 1 também. Eu não acho legal. Não atingiu todo mundo. Não interessou. Valente, mesma coisa. Eu não acho uma animação marcante. Ela é bonita, tá? Não digo isso, mas a história em si, eu acho que deles todos que a gente tava falando, ele é o que eu acho que tem menos cara de ser da Pixar. É, tem cara de ser da Disney mesmo. Não, Valente tem muito cara Disney, é verdade. Tanto que o grande boom depois foi que a Merida virou uma princesa Disney, né? Sim. Ela é a primeira princesa Disney dessa geração Disney Pixar. E Universidade de Monstro, que era uma sequência super aguardada por todo mundo, né? O Monstro S.A. de 2001, então foram 12 anos depois, e ele deixou bem a desejar, ele não atendeu as expectativas, a crítica ficou bem dividida e o público também. Ô, Renata, você acha que, a princípio, né, essa junção com a Disney foi prejudicial, então, pra essa parte criativa da Pixar? Ah, eu diria, porque fica muito claro a influência da Disney. É, porque a qualidade de animação a Pixar sempre vai ter, porque o estúdio faz a animação, eles são responsáveis pela animação. Só que a Disney vai influenciar na parte da história. E isso foi o que decaiu muito. Todos esses filmes que a gente falou aqui agora, em questão de animação, são excelentes. Mas, em compensação, a história, por sofrer muito dedo da Disney, pra mim, Renato, perdeu muito. Foi a pior época da Pixar. É, você nota nitidamente a influência da Disney nos escritos. Que, assim, a Pixar funciona quando ela trabalha sozinha, né? Quando ela se fecha ali e saem histórias incríveis, né? Quando a Disney, que a gente sabe que ela começa a colocar seu dedinho ali, mandar gente pra reescrever roteiros e tal, e aí saiu realmente isso, mais caça-níqueis pra vender nos parques. Então acho que essa trincazinha aí, 2011, 12, 13, Não são ruins, né? Porque ser Disney não é ruim, né? Vamos falar também, não é ser ruim. Mas perde um pouco daquela essência criativa que tem a Pixar. Pois é, tudo mudou ano passado com o lançamento do Divertidamente, que é um filme muito a cara da Pixar, né? Pixar Totalmente. Voltou a ser Pixar, com um filme original, não uma continuação, mas uma ideia original. E o Maguinho, na época, a gente tem isso gravado nos castes antigos, ele disse que foi a melhor animação que ele tinha visto na vida dele. Você mantém isso? Eu falo abertamente, assim, eu não preciso mais falar nada pro nosso caro ouvinte sobre Divertidamente. Só vocês buscarem os castes passados, eu coloquei ele como melhor filme de 2015. Eu botei melhor do que Mad Max e vários filmes, assim, eu acho o filme incrível. Agora, brincar com as nossas sinapses é mais absurdo ainda. Então, assim, e foi o que eu falei, o filme não pede continuação, mas eu queria ver vários mundos Inside Out, Star Wars, queria ver no modo Inside Out, vários filmes, assim, é um filme incrível, cara. Eu acho o melhor filme de todos que a Pixar já fez, entendeu? Disparado, não tenho o que falar. É mais um daqueles filmes que a Pixar faz que você sai e você sai noiado. Porque eu lembro que eu saí do cinema e eu fiquei assim, cara, o que tá passando na cabeça daquela pessoa ali? Aí vinha uma criança correndo, surtada, tinha acabado de sair do cinema. E eu fiquei, caraca, e nessa criança, o que será que tá passando? Você se pergunta muito o que move você, o que leva você. Esse tipo de coisa é... Só Pixar consegue causar na gente. Não, você consegue definir melhor as pessoas. Isso é incrível. O estudo que ele faz, eu acho que é um objeto de estudo de qualquer psicólogo infantil, sabe? Tinha que passar esse filme, entendeu? E por aí vai. Tanta coisa boa pra se falar que a gente ficava aqui até amanhã. Eu acho que a Pixar hoje em dia, ela tá numa fase onde ela tá tentando se achar, descobrir exatamente como ela trabalha com a Disney de uma forma em que ela possa manter a criatividade que ela sempre teve e como ela pode lidar com esse controle da Disney. O exemplo disso é que, infelizmente, ela teve o primeiro fracasso também no ano passado. O Divertidamente foi um sucesso absurdo, mas o filme que ela também lançou em 2015, no final de 2015, foi O Bom Dinossauro. Foi o primeiro fracasso, realmente, do estúdio. E eu acho um filme legal, nada muito especial, mas eu gostei do filme, não achei ruim. Eu pessoalmente gosto do filme, eu acho que a premissa é muito legal, entendeu? Um cometa que passa direto e não destrói, né? É uma forma que a gente nunca imaginava. Mas eu acho que, sim, a premissa é muito boa, entendeu? Mas a ideia não é bem desenvolvida. Entendeu? Ele foi lançado numa época meio estranha também. Eu não senti muita do marketing da Disney. Não, assim. Também. Eles estavam mais ganhando os louros do Inside Out, entendeu? E já estavam lançando o Bom Dinossauro. Então acho que não deu tempo das pessoas absorverem. Nossa, aqui já Inside Out passou. Okay, e é um filme completamente esquecido. Eu conheço pessoas que falaram assim, nossa, esse filme foi lançado já? É completamente esquecido. Porque em vez de eles começarem a fazer a divulgação do Bom Dinossauro e martelar nisso, eles estavam começando a campanha deles pro Divertidamente no Oscar, né? A tentativa de levar a categoria de melhor filme, né? Ganhar uma indicação no principal prêmio da noite. Então, eu acho que a tirada de foco deles também prejudicou um pouco no filme. A Disney tava muito focada no Star Wars também, né? Também. Que era foi um mês complicado que eles estrearam. Pois é. Eu acho o filme, eu não acho ele ruim, eu só acho ele meio esquecível. Acho que daqui a alguns anos ele vai ser o que foi A Vida de Inseto. Mas o Bom Dinossauro, ele passou por um limbo ali na Pixar. O roteiro ficou passando de mão em mão, ele demorou um tempo pra ser produzido. Depois ele ficou pronto e ia ser lançado, eles anunciaram ele, anunciaram o logo e tudo mais. E demorou muito tempo pro filme sair. Eu acho que eles estavam com umas dificuldades com esse filme desde o início. Ô Maguinho, nessa quinta-feira estreia Procurando Dory, que é o único filme deles desse ano, né? Quais são as expectativas pro filme? Eu espero também, como o Renato falou, eu confio na Pixar, né? Vou ver também e espero que seja uma grande história, entendeu? Que a gente consiga rever personagens. Sei que já vão voltar vários, né? O Nemo, o Marlin, a turma do Aquário, a tartaruga. Então eu tô na expectativa, porque assim, todo filme da Pixar te faz isso, né? Você cria expectativa e você acha que vai ser um sucesso. Espero que seja também. Eu vou te falar assim, eu acho que vai ser bom. As críticas que eu vi, né, lá de fora foram bem positivas ao filme, mas Eu tenho aquela preocupação, acho que desde o início com essa produção, pelo simples fato de que a Dory é uma personagem super divertida, super carismática, mas ela é aquela personagem secundária. Eu tenho medo de quando vocês pegam, quando pegarem um personagem assim e colocarem ele no papel principal, fica uma coisa cansativa, repetitiva e perde um pouco da graça. Nós já vimos isso com Minions, né, Renato? É, Minions, por exemplo. É, o próprio Jack Sparrow. Sim, sim, verdade. Vou assistir, tô empolgado, acho que vai ser mais um tiro certo. E só rapidinho, Marcelo, duas curiosidadezinhas. O Procurando Nemo foi o primeiro Oscar de animação que a Pixar levou. E ele custou 94 milhões, né? E arrecadou 867. É o ápice da Pixar, né? O filme que mais lucrou, né? Então, assim, eu espero que esses bons fluidos, né, também chegue pro Finding Dory, né? Pois você viu que o Marcelo é o homem dos números, né, cara? É, tá. Toda a contabilidade da Pixar. Tá tudo ali na tabelinha. E olha que nosso contador é você, né? Nosso contador é você, né, cara? Eu tô todo trabalho errado. Agora, olha só, eu tava lendo hoje que existem milhões de referências, milhões de inserções, né? Porque a Pixar, ela gosta desses easter eggs, né, no filme. Tem um easter egg, tem, aliás, dois easter eggs que eu tô muito curioso de ver nessa quinta-feira, quando eu for ver o filme. O diretor do filme, né, que é o Andrew Stanton. Que foi roteirista Stanton. E tal. Pois é, eu gosto de tudo do Andrew Stanton, inclusive do John Carter. Eu achei o John Carter muito divertido. E, cara, enfim, você vai receber uma carta de agradecimento da Disney. Pois né? É, mas eu sou fã do Andrew Stanton, que é o diretor do Wall-E também, né? Sim, sim. E do Procurando Nemo, do primeiro filme. E ele é muito fã do Duro de Matar. Vejam vocês. O que que o Duro de Matar tem a ver com a Pixar? Bom, ele botou duas referências do Duro de Matar. Ah, não brinca, sério? No Procurando Dory. Estão lá e pra quem quiser procurar e tal. Até onde eu li, ninguém ainda achou as referências. Como eu vi esse filme algumas vezes, algumas dezenas de vezes, eu estou curioso para ver se eu consigo descobrir, ou se é uma coisa assim muito, muito, muito escondida, porque eles têm essas coisas, né? Ô Renatão, você acompanha essas teorias da Pixar aí, esses easter eggs, não? Acompanho, cara. Eu acompanho porque desde que eu vi as primeiras coisas sobre isso, tipo, explodiu minha cabeça, sabe? Na verdade, a teoria da Pixar é muito maior do que pequenos easter eggs de um filme no outro. Tem gente que realmente construiu uma ordem cronológica de acontecimentos que prova que todos os filmes estão no mesmo universo. Começando agora, né, pelo Bom Dinossauro, e indo até... Tem gente que bota o Vida de Inseto como o último filme. Eu tava pesquisando também isso hoje, né, e eu acho que assim, nossa, foi o que o Renato falou, o nego construiu um universo inteiro, e assim, com explicações exatamente plausíveis pra eles, né, pra mim não, é sobre histórias que se interligam, e enfim, que a Abu é a bruxinha do Valente. Valente, por aí vai. Eu falei, gente, por que não ser só homenagens que eles fazem com easter egg, com informaçõezinhas, homenagens, que porque como eles se revezam ali naquele escritório, vamos dizer assim, né, escrevendo, dirigindo, nada produzindo, mais justo do que eles se homenagearem ali, não criar esse mundo fabuloso, fictício e doentio, entendeu? Mas que é muito curioso, cara, tudo, e daria pra ser, sabe? Assim, tudo tá lá e pode ser isso. Não, são sim, Renato, são bem plausíveis. Você vê as teorias e fala, cara, realmente, mas, sei lá, acho muito louco isso, sabe? Bom, a Pixar anunciou mais 4 lançamentos até 2019, né? Vai ter Carros 3 em 2017, do diretor estreante Brian Fee, ele ainda não dirigiu nenhum longa. Em 2017 também tem um filme chamado Coco, que é do Lee Urich. Lee Urich é o diretor do Toy Story 3. Toy Story 4 volta em 2018 na mão do John Lasseter, que dirigiu o primeiro, né? Que é o cara da Pixar. E a gente vai ter Os Incríveis 2, esse filme também, como o Renato falou, muito esperado. Brad Bird, depois de dirigir vários filmes live action, volta às animações. Depois de fazer o menor missão possível, né? Pois é, enfim. Daí pra frente a gente não sabe. É porque a ideia deles, a partir de agora, eu acho que desde 2013, mais ou menos, é fazer uma continuação e um filme original. Uhum. Cada ano. Eles querem ficar intercalando isso. Pois é, dos 4 nós temos 3 continuações e um original. E uma novidade. Eu tô muito curioso, eu confesso que eu tô muito curioso pelo Coco, do Lee Urich. E dos 4 é o filme que eu tô esperando mais pelo simples fato de que eu gosto muito dos filmes originais da Pixar. Algumas continuações me agradam, outras nem tanto, mas tô curioso, assim, eu acho que esse Lee Urich é uma promessa, assim, dele. O que você acha? Eu acho também, porque assim, a gente espera o inesperado deles, né? É aquilo que a gente ainda não descobriu, o que eles vão fazer dessa vez. O Carros 3, como eu falei com vocês, eu gosto muito do primeiro, mas como o 2 é muito fraquinho, eu não sei, entendeu? O Toy Story, John Lasseter, tudo pode acontecer, pode ser uma história incrível de novo. E os Incríveis 2, eu espero também um filme de herói bonitinho. Olha, eu fico entre o Coco e os Incríveis 2. Porque por mais que eu goste muito de Toy Story, é aquilo que eu falei. Não era o que eu queria. Os Incríveis 2 é uma continuação que eu tô esperando há muitos anos. Então eu quero muito ver aonde aqueles personagens foram parar. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, da popularidade dos filmes de super-heróis. Isso que eu ia falar. Eu quero ver o quanto isso vai influenciar naquele filme. Então eu tô curioso. E o Coco empolga porque a Pixar sempre é interessante ver os materiais originais da Pixar. Então, por mais que seja bom revisitar filmes que a gente gosta, é sempre bom ter um ar fresco com coisas novas, sabe? E eu acho que o Coco tem tudo pra ser tipo a festa do céu da Pixar. Fico bem empolgado com isso. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença de vocês nesse tema. Acho que o Maguinho não chorou, né? Se emocionou, mas não chorou. Não, então... falei com o coração, é o mais importante. Maguinho, nosso humorista involuntário. Queria começar com você, Maguinho, se você tiver alguma dica para os nossos ouvintes. Não, tem sim. Eu vi um filme semana passada que foi indicado por você, Marcelinho. Alguém viu alguma coisa que eu indiquei? Sim, confio sempre nos seus comentários. E aí fui ver Triple Nine. Que você falou bem e tal, e eu vi, e eu achei legal, cara, um filme bom, assim, não é um dia de treinamento, como as pessoas falaram, eu vi, né, algumas, nossa, um novo dia de treinamento e tal, não é, mas legal, assim, o que eu acho interessante são as grandes reviravoltas que tem o filme, sabe, as vinganças, as traições, sabe, uma violência absurda, né, grande no filme, mas é um bom filme, vejam, se alguém quiser, não sei se tá no cinema, acho que não, nem estreou aqui ainda, mas em site streaming aí vocês veem, Triple Nine, é uma indicação boa. Muito bem, Renatão, você tem alguma indicação para nossos ouvintes? Tem, cara, é um filme de suspense indie chamado Rush, A Morte Ouve. Tá na Netflix, não tá? O lançamento dele foi pela Netflix. É um filme do Mike Flanagan, que é um diretor novo, né, então é aquela história clássica de um assassino que invade a casa pra pegar a mocinha, só que a mocinha da vez é uma escritora surda. Então o filme pega essa questão clichê dos filmes de suspense desse tipo, né, desse terror psicológico, e bota na perspectiva de uma pessoa surda, e que muda completamente o jeito que a história é contada, o jeito que as coisas acontecem. Ele te deixa um pouco ansioso pelas situações, você fica meio nervoso, bate no clichê desse gênero de filme, mas é legal você ver por essa perspectiva, você assistir o filme, no caso, de uma pessoa surda. Eu acho que vale a pena o filme, é bem, bem legalzinho. Muito bem, obrigado, Renatão. Eu fiquei curioso. Olha só, eu tenho visto filmes muito ruins ultimamente, filmes novos, né, filmes que eu não tinha visto ainda, e eu resolvi rever um filme que eu fui ver só na época, em 1991, que é o JFK, do Oliver Stone, um filme de 3 horas e meia, eu não lembrava que o filme era tão longo, eu lembro que eu gostava desse filme, mas eu não lembrava que era tão longo, e rapaz, que filme maravilhoso, embora vocês já tenham visto esse filme, eu recomendo que vocês revejam esse filme com outros olhos, porque além de um roteiro impecável, diálogos maravilhosos, o filme é o que o cinema tem de melhor. Em questão de edição, o filme ganhou o Oscar pela edição, a fotografia é absurda desse filme, a direção é maravilhosa, o elenco desse filme, não tem nem como começar descrevendo o elenco desse filme. É, o elenco é absurdo. Tem atores em papéis pequenos, atores maravilhosos. Eu vi em duas partes, né, porque 3 horas e meia hoje em dia é muito suficiente da gente ter 3 horas e meia pra sentar e ver um filme, mas eu recomendo demais que vocês revejam esse filme, e ele já tá disponível na Netflix, e assim como esse filme, JFK, tem um documentário também que se chama Beyond JFK, The Question of Conspiracy. Ele também tá disponível na Netflix, eu vi os dois, e esse documentário ele é um pouquinho mais curtinho, ele tem 1 hora e meia só, mas ele aborda alguns fatos do filme, alguns fatos que eu achava absurdo no filme, esse documentário prova que são verdadeiros, e ele mostra algumas teorias, assim, entrevista os atores, entrevista pessoas envolvidas na vida real, né, na história mesmo do Kennedy, também vale muito a pena. Eu só digo o seguinte, se vocês quiserem ver o documentário, vejam o filme antes, porque ele aborda algumas questões que talvez vocês não lembrem tanto, vale a pena ver os dois. Com certeza, uma bela dica. É, eu acho que vale a dica, porque o primeiro eu vi no cinema apenas e nunca mais vi. Olha, você vai ver outro filme dessa vez. Não, imagina. Bom, Renatão, queria agradecer muito sua presença. Você está de volta. Saí da geladeira. Pois é. Você quer deixar o seu contato aqui pra galera? Como é que a gente te acha na internet? Bom, quem quiser falar comigo pode entrar em contato pelo e-mail do Ratos ou pelas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, / Rena Maciel com 2 L's. E a galera, convido a todos a curtirem a página da minha produtora, que é a Roleplay Produções, no Facebook. Lá você consegue saber detalhes de todos os nossos eventos. A gente está terminando agora, essa semana, a temporada Game of Thrones lá no Calabouço. Muito sucesso, muito divertido. Lotamos o Calabouço para assistir a Batalha dos Bastardos. Foi uma experiência absurda. E quem gosta de esportes, League of Legends, a gente está fazendo um evento grande agora, dia 9 de julho. Então dá uma olhadinha lá para saber maiores informações. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer. Maguinho? Seus contatos? Também, agradecer o convite. É muito bom falar de coisas que acalentam o coração, né? E a Pixar faz isso muito bem. Caso queiram bater um papo comigo, só entrar na minha rede social no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço. Agradecer ao Renatão por essa temporada incrível, né, do Game of Thrones. É muito legal mesmo, a experiência sempre, cada domingo, uma experiência nova. E é isso, gente. Vão ao cinema sempre. Um abraço a todos e sempre bons filmes. Muito bem, muito obrigado, Maguinho, muito obrigado, Renatão. Sempre um prazer fazer o cast com vocês. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. O Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e câmbio final. Oh, que bonito.